Tive que contar a minha vida a esta mulher fingida que me faz sofrer. Esta dor que tanto me crucia roubou toda a alegria do meu viver. Pode ser que ela ouvindo os meus ares volte ao lar pra viver em paz. Pode ser que ela ouvindo os meus ares volte ao lar pra viver em paz. Esta malvada pensa que o mal que me fez, mas não faz mal, eu me perdoo outra vez. O meu coração vive reclamando noite e dia, por isso eu peço que ela volte para minha companhia. Tive que contar a minha vida a esta mulher fingida que me faz sofrer. Esta dor que tanto me crucia roubou toda a alegria do meu viver. Pode ser que ela ouvindo os mensais volte ao ar pra lhe ver em paz. Pode ser que ela ouvindo os mensais volte ao lar pra viver em paz. Esta malvada bem sabe o mal que me fez, mas não faz mal, eu me perdoo outra vez. Meu coração vive reclamando noite e dia, por isso eu peço que ela volte para minha companhia. Tive que contar a minha vida a esta mulher fingida que me faz sofrer. Esta dor que tanto me crucia roubou toda a alegria do meu viver. Pode ser que ela ouvindo os meus ares volte ao lar pra viver em paz. Pode ser que ela ouvindo os meus ares volte ao lar pra viver.